Acredita-se que então Lúcifer é o ser do mal. É. E aí? Não é nada ser de mal, que coisa, meu. É de mal por quê? Então. Onde é que está sobre a terra, escrito sobre a terra que ele caminhou? Que ele é o anjo caído. Onde é que está escrito? Então. Até na própria Bíblia, meu amigo. Isso se confunde. É? Isso se confunde. Com Satanás? É. Entendi. Satanás não é Lucifer. Ah lá. Satanás é filho da puta. Entendeu? E Lucifer é um anjo de luz. Que trabalha no lado negativo. Laroeixo! Salve seu João Caveira! Deu meia-noite na Calunga, a catacumba gemeu. Deu meia-noite na Calunga, a catacumba gemeu. Olha quem vem lá no cruzeiro, João Caveira apareceu. Olha quem vem lá no cruzeiro, João Caveira apareceu. Risca, risca, risca, ponto. Folha da bananeira, João Caveira é um homem sério e não é de brincadeira. Risca, risca, risca, ponto. Mãe. Na folha da bananeira. Mas eu não posso participar. Sabe? Não é de brincadeira. Porque essa coisa é sua, se você não sei que sabe. E também de homolô. Entendeu? Ele fica com a mirase. O conhecimento dessa resposta, eu que vou ter. É que você que tem. Isso. Todo mundo diz que você é bonito, que você é maravilhoso. Uhum. Todo mundo diz que tem que fazer aquilo, Isso só lhe diz uma coisa. Eu, João Caveira, só lhe digo uma coisa. Se ouve só você, não ouça os outros. Porque quando você se ouvir a você vai ter que para a pessoa certa que se ouva ela para ouvir você. Entendeu? Uhum. Muita diferença, moço. É. Que não é pra que ser divulgada. Tá. Entendeu? Mas depois o senhor me fala. Você já sabe, você já faz. Aham. Tá bom. Graças a Deus. Que assim seja, como eu disse o frade. Exu, qual a diferença entre incorporar tendo assentamento de Exu e sem os assentamentos de Exu? Quando você tem assentamento de Exu, o Exu domina você. Eita! Porque você fica com a... A densidade? Não é assim, moço. Fica com a capacidade motora presa. Então, é bom? Isso não é assim. Que bom o quê? Não é bom porque não você é fica bom, preso não, dentro do universo material na prisão do Criador. Só por isso que não é só bom. Só por isso, mas isso é pouco. Puta que pariu, não é? É pouco, não é? Aquele que quer trabalhar, não só com Exu, como que qualquer espírito superior passa em cima de lado. Olhe, domine suas capacidades motoras, que logo você vai ver a diferença. Nossa. Como é que faz para escapar dessa prisão de Javé? Olha, uma coisa. Moça, vá pelo outro lado. Certo. Ah, e aí? E aí, olha. Quer deixar essas coisas? É. Faça o seguinte. Começa a criar as suas coisas. E ela não deixa os outros criar. Porque de quando você cria, entra no equívoco, porque você não está a criar. Você está a co-criar. Entendeu? Sim. Quem está aí, moço? Quem é livre está a co-criar. Está aí. E quem é preso... Está a criar. Cria problema, cria dor e lágrimas. Cria dor. Falta de prosperidade. Entendi. Ok? Quem é médio não tem que ser pobre. Que o quê? Quem é médio não tem que ser pobre. Como assim? Como assim? Na humildade. Moço, isso não é humildade. Isso é vaidade. Vaidade? Vaidade. E que vaidade mais besta ser pobre? Só é pobre quem é parvo. Parvo, bobo, né? Bobo. Uhum. Só é bobo quem aceita que a sua mediunidade tem que ser assim. Moço, será que você me ensinou estuda? Uhum. E quem pode achar você me ensinou estuda? Então, eu vivo, moço, eu dou um exemplo. Uhum. Se eu trabalho e ganho, o meu médio pode trabalhar e ganhar. Claro. Que isso que é, faz do médio prisioneiro, tá fazendo dele carrapato. Que isso? É, não é isso, moço? A humildade nasce naquele que recebe seus frutos. E na terra seus frutos não pode ser só a palavra. Uhum. Seus frutos tem que ser também ali, no final do mês. E poder ter seu caralho, moço. Por que você acha que eu me importo? Meu cavalo não está fazendo nada de mal. Sabe por quê? Quantos filhos da puta levam fortunas? É. E meu cavalo só leva o que é justo. Isso. A consulta. Uhum. O resto deixa para quando deixa o que isso trata. Oh. Mas você entende? Sim. E outra coisa que eu vou dizer. Para você me ser não ser ignorante em fazer o bem. Uhum. Em fazer a caridade. É. Não se lembre que você tem os seus devedores kármicos. Não se esqueça, né? Não se esqueça. Uhum. Porque muitos são aqueles que virão, uhum, que têm dívidas com você, me sei, uhum, e que terão que dar o dinheiro que lhe roubaram em outras vidas, né? Nossa! Só acredita quem quiser. Isso é muito bom. Olha, mas eu tenho a certeza que agora muito Pai de Santo vai mudar. É? Sabe por quê? Por quê? Porque isso deu a razão de todas as coisas. Deu. Claro, é só evocar num pedido pro astral que todos aqueles que lhe devem venham até ele. Não é preciso invocar. Ah. Que os devedores estão sempre na porta. Então? Sempre na porta. Senhor moço, Exu também deixa aqui. Exu o quê? Também deixa aqui em Portugal. Desce aqui em Portugal. Portugal. Ah. Porque lhe vou dizer uma coisa. Isso não tem que só ser mérito do Brasil. É, então, e aí? Se for mérito do Brasil, onde é que as outras coisas vão brilhar? O senhor é o primeiro Exu que eu converso em Portugal. É isso. Então. Tome fodendo pra isso. Se o senhor tiver contar a teoria, logo que me ouvi eu, vão fazer o que eu digo. Olha o que ele está dizendo, senhor. Porque aí muito Exu para aí que não tem palavra. Não é Exu. É médico que não deixa Exu falar. Ah, é? E você acha que é, moço? Sim. Eu não estou dizendo que meu cavalo é o único certo. É. Há muito certo para aí. Você vai falar com muito certo e vai amar e gostar. Uhum. Talvez até gostar mais do que eu. Isso não é importante. Uhum. O que é importante é que você veja coisas sérias, coisas reais, que tragam seus frutos para a sua vida. Mas você já não está farto daí no Facebook, no Messenger. Nossa. E ouvindo crítica. Nossa. Que hoje são críticas pela verdade. É. Entendeu? Sim. Porque se calhar outros povos aí vão dizer, vou passar essa mais chuva que é tudo de graça. É. Pode ter a certeza que é. É, o que, que o senhor acha do médium cobrar a consulta incorporado do Exu? Quer que eu diga mesmo? Espiritismo condena e muito umbandista condena. Falsos prostitutos. Falsos prostitutos. Por que, senhor? Exu que condena isso. Exu que condena isso trabalha na escuridão. Ou seja, trabalha por detrás do pano. Como assim? Como assim, moço? Quem é que é o Exu que deixa o ser humano sofrer? Que isso já não basta? Ele dá de graça quando parece aquele que não pode? O que você quer? Me fala o que você quer, seu moço. Nossa, que é... Exu deixa cobrar, porque são devedores kármicos. Se o meu cavalo não recebesse, eu ia assinar porque eu não queria. É. E eu ainda não critiquei ele. Nem vou criticar. Mas ele faz isso? Muito bem. Tá certo. E de onde que vem? O senhor chama de hipocrisia essa crítica? Porque a pessoa quer ser correta com o outro. Qual é o mais correto? Me diga qual é o mais correto que está aí na Terra. Aquele que dá consulta o dia inteiro e não cobra nada. Olha aí a nova espiritualidade, que está arrancando o povo de terreiro, está arrancando o povo do kardecismo, está agarrando o povo de tudo, menos o povo da Jurema. E aí? Por quê? Por quê? Porque esse terapeuta moderno, tudo leva dinheiro, tudo cobra. Uhum. E os outros ficam todos ciumentos. Olha, meu senhor moço, se meu cavalo não tiver uma boa casa, é porque eu não presto pra nada. Não fala assim que as pessoas que não têm uma boa casa e incorporam Exu, vai se sentir ofendido. Ofendidas. Então é eles que estão descendo com o Exu. Que estão o quê? Imitando Exu. Ah, descendo com Exu, né? Entendi. Entendi. Porque muitas vezes o ego desce. Seu moço, se um dia faltar emprego na terra, o que vai suceder é o Exu que lhe vai dar de comer. Ah lá. Sabe por quê? Por quê? Porque você pode não ter dinheiro, mas vou dar galinha, dar aquilo, dar aquilo, dar aquilo. É, realmente. Você entende? É. É, vamos deixar de hipocrisia. Então. Vamos deixar que Exu seja assim, seja assim, seja assim. É isso, moço. Aham. É isso. Mas então quem... Nos vários graus evolutivos de Exu, há sempre aquele que pensa diferente. Claro. Aqui, puta, aqui, pariu. Yeah, yeah, yeah. Então quem passa toda uma vida sem cobrar e morre pobre não é melhor do que aquele que passa cobrar? Chega ao outro lado e começa a cobrar. Que isso? Você não acha que eu tenho razão, moço? Uhum. O primeiro que ele começa a cobrar é Exu. Vim pra aqui e o Exu não tá do meu lado. Sabe por quê? Porque a falsidade do amor alimentou ele sempre. Ei. Sempre! Porque aquele que é bom no seu trabalho, tem seus frutos, seus ganhos. Olha lá. Entendeu, moço? Sim. Vamos parar de ser todo mundo bonzinho. Vamos parar de ser todo mundo bonzinho e praticar a caridade. Falo pra vós. Quem é aquele que não tem seu centro de Umbanda e não tem que ter dinheiro na mão para sustentabilizar aquilo? É da caridade dos outros. Caridade, caralho, caridade. Eu vou se mexer ao saber, eu marco esse filho da puta. Sabe o quê? Meu cavalo, tudo que faz vem do bolso dele, mas sou eu que encho. Para não dar aí, filho da puta, sabe o quê? Dizendo mais tarde, quando sai de casa, que ele é que deu. Que deu. Que é isso? Vale mais você ganhar do que ser cobrado. E quando um filho de santo dá indireta, que o pai tem obrigação de fazer isso, tem obrigação de fazer aquilo, mas ele mesmo não se esforça. O pai não tem obrigação de nada. Ah. Porque ele está num ritmo que foi assim. Se foi assim, o pai de santo é que tem que tirar. E quando esse filho da puta sai do terreiro e vai fazer cursos de final de semana, me diga aí, moço, e paga R$2.000, R$3.000 e está se fodendo. Olha. Me diga. Para depois ter um diploma na parede e dizer que é o cetato. Vá tomar no cu, seus filhos da puta. E depois dizer o quê? Com o diploma? É para dizer o Tani não faz nada. Ah. Só tá na parede. Ah. Alimentando o ego. Claro, claro. Graças a Deus. Então, seu Exu, O que é a verdadeira humildade? Não é a caridade. Não? É a caridade. Não é a caridade. Não é? É a sinceridade. Sinceridade, é? Sim. Por que, Seixo? Caridade tão boa. Caridade é boa. Mas caridade traz doença. Doença, é? Doença, o sabe vício, o vício no, do universo material. Caridade da doença. É. Eu vou dizer por que, seu moço. Por quê? Caridade da doença, porque você está praticando, uhum. E não está ganhando. Ai. E hoje diz que deu, e amanhã diz que deu, e está sendo fundido. E logo a seguir, sai da casa de um bando, sai da casa do candomblé e se torna evangélico. Para quê? Para se tornar bispo e encher os bolsos. Nossa. Que é isso, seu moço? Ai. Caridade é ser sincero. Se eu não tivesse a ser sincero em relação a eu e a meu cavalo, tava sendo hipócrita. Como é que é isso que faz isso? Uhum. Você entende? Claro. Vamos ser sinceros. Ganhe o seu dinheiro, mas ajudem o povo. Eita. Ganhe o seu dinheiro, façam as suas casas bonitas, ponham os seus oriçais bonitos, mas ganhem dinheiro. Aí um camarada que eu gosto, que ele vai lá no pé de chu e fala na cara aquilo que é. Uhum. Esse tal pai de santo girassol é daqueles que eu conheço assim. Ele não me conhece, mas eu conheço ele. Uhum. Esses camaradas que eu gosto. Quem gosta dele, gosta. Quem não gosta, vai pra puta que pariu. Isso, meu amigo. Exu encarnado. Uhum. Que dá valor à caridade. Mas sabe que tem que ter uma casa bonita, agradável, para não chover lá dentro. Oh. A pai de santo, que diz que não ganha, não tem o barracão todo nojento. É. E matei um carro importado. Eita. Entendeu, senhor moço? Sim. É que aí, senhor moço, faço como se faz aqui, uhum, na minha casa. Uhum. Pratica-se caridade uns com os outros. Uhum. Há um capaz de alimento, uhum, que é entregado a cada... A uma vez por mês, a cada família, pessoa. Chega aquele mês, aquela família tem. Mas não é lá de fora, não, sabe por quê? Porque se eu não outro que está lá de fora, recebe a cesta com pena. E aqui quem recebe a cesta não consegue ter pena, porque pena é vergonhosa. Tem que ter, sabe o quê? Saber receber para saber dar. Isso é umas coisas que a humanidade precisa aprender. Uhum. Porque se as coisas estão caminhando para não ser religião, vamos começar a transformar agora, gente. Se as coisas estão sendo para as pessoas se ligar lá no final, vamos fazer agora e não fazer na parte final, que senão não dá tempo. Não? Não. Quem é que na última hora consegue recuperar tudo aquilo que caiu? É. Mesmo invocando o nome do sagrado. É. Esqueceu a candeia acesa e voltou para trás. Nossa. E aqueles que manteram acesa vão com Cristo. Vão o quê? Com o Cristo. Nossa, como é que se vai com o Cristo? Como é que se vai? Mantendo sempre aquela vela acesa. Uhum. Para que, moço? Quer que eu lhe diga? Uhum. Para que Deus ou Jesus, quando passar por ele, uhum, reconheça ele. Uhum. Assim as coisas são mais proveitosas. Porque a sinceridade está acima de tudo. Aqui. A sinceridade. Uhum. Acima de tudo. Fala. Porque a sinceridade, se tiver acima da caridade, uhum, É sinal de respeito. Sinal de respeito. Sinal de respeito. Claro. Nem fala que pratica a caridade. Entendeu? Porque dizer que pratica a caridade e ter um carro importado é muito egoísmo. É. Não é, moço? Quando certas famílias têm, passam por dificuldade lá em casa. Nossa. Então você entendia aqui na casa, todos os filhos juntam para dar cesta básica. E a cesta básica não vai para um de fora, vai para um da casa mesmo. Por que, que mais precisa, moço? Que mais precisa? Fortalecer a união, né? Não é assim. O serviço ao próximo. Olha daí. Amai-vos uns aos outros. Isso não é. Como é que eu posso te mostrar caridade para o outro que está fora que não quer? Vou primeiro dar a esses que talvez conheçam os outros que estão fora e os outros, através deles, recebem o cabaz. Recebem o quê? O cabaz. Que é isso? A cestinha básica. Ah, tá. Claro. E qual é a atitude humana que o senhor acha mais nobre? A sinceridade. Que é o que o senhor falou ali atrás, né? É a única. Como uma pessoa que aprendeu a não ser sincera para conquistar as coisas na vida, porque as pessoas são muito falsas, então ela diz, não, se estou no meio de cobra, o que, que eu posso ser, né? O que, que o senhor aconselha essa pessoa? Faça uma coisa, moço, moça. Bem diferente. Faça o seguinte que eu lhe vou dizer, para que dê certo tudo na vida. Para que dê certo tudo na vida. Se você quer pôr a sinceridade em funcionamento, não minta. Não minta? Não minta. Só isso? E quando mentir, você diz assim, era uma brincadeira. Está resolvido. Claro. Porque você se errou com o outro, não tem que ir lá para ser espezinhado por ele para ter o perdão. Você vê se você chegar num dia ímpar. Um dia ímpar. De cada mês, você invoca a pessoa que você fez merda, assina uma vela, converse com ela e ela lhe perdoa. Chame seu eu superior. Chama ele superior dela e se inicie no perdão. Se reinicie na resignação. Porque foi assim. Foi assim que nos primeiros tempos da Índia as coisas funcionaram bem. Com 72? É isso aí. Mestres. Mestre. Agora, senhora moça, se você não fizer isso, você está ferrada. Isso já ensinou que vossa mãe se puder fazer. Se vossa mãe for entre de qualidade, vai pagar para uns 300 ou 400 reais. Oi. Porque quando não se cobra em dinheiro ali, para dar na mão da pessoa, se exagera naquilo que vai dar para Exu. E aquilo deixou dar 100 reais e aquilo vira 4 mil reais. Olha. Olha a caridade tão boa, moço. Ou seja, aquilo funciona assim porque isso faz funcionar. Faz. Faz. Porque a pessoa merece. Mas o dinheiro não fica com o outro, não. Sai rápido. Existe competição entre espíritos no mundo astral? Todos os dias. Vou perguntar diferente. Vamos ver se a resposta vai ser positiva. Existe competição desonesta entre espíritos no mundo astral? Todos os dias. Que é isso? Moço! A evolução... Se não tiver isso, não é evolução. Por quê, seu Exu? Porque se tem que ajustar as coisas, o bem e o mal, junto. Junto. Porque se o bem e o mal não funcionar junto, a coisa não acerta. Entendeu? Porque há espírito da treva. Para que o espírito da luz possa compreender as coisas. Você me entende? Sim. E os espíritos das trevas se resignem por eles próprios à aceitação da luz. Ah, o quê? Ah, os espíritos das trevas se resignem por eles próprios à aceitação da luz. Se houver um espírito de luz dizendo para eles, seu moço, que deve ser assim, assim, assim, é manipulação. Oh, mas então o senhor está na mesma ideia do Frei, pô. Que puta pariu, mas a gente não é uma equipa. O que, que é? Nós somos uma equipe. Ah, sim. Então, moço. Nossa. Como é que vamos trabalhar se não fosse lá com a mesma filosofia? Isso. Se não fosse lá com a mesma palavra? Claro. É um bater couro e outro bater couro em outro lado, não é? Ah. Aqui, porra! Então. Mas aí o senhor não acha que é incentivar quem morre ao chegar ao astral ser um revoltado na colônia? E por que que não há de ser? Por que, moço? Para ser humilde. Porque a humildade se conquista, moço. Ela não nasce. Ela não nasce da manipulação de um para o outro. Ela nasce de um que vê que está errado e tenta compreender por quê. Lhe expliquem. Não imponham leis a ninguém. Porque o Cristo quando vem na terra e diz, amai-vos uns aos outros. Como se dissesse, com sinceridade e respeito, vossas mercês evoluem. Olha lá. Oh, que tá aqui, gente, que puta que pariu. Tem um espírito aqui, passando uma pergunta. Quê? Vamos falar pro senhor, hein? Fale. Depois o senhor fala quem que é esse espírito aí. Como é que nos lares, quando o marido tem uma coisa para dizer e guarda e não fala, mas não gostou do que a mulher fez, e vice-versa. E aí fica guardando os dois aquilo, guardando os dois aquilo. Então como é que lida com essa situação para não haver uma explosão que faz até os dois se separar num momento mais difícil? Me repete outra vez, moço. No, dentro de um lar. De uma casa. De uma casa. A mulher faz uma coisa que o marido não gosta. Ele, em vez de falar, guarda com ele. Ela, vice-versa. E aí não sabe como resolver a situação. Chega um dia, os dois explodem de raiva um do outro. Meu senhor, meu amigo, meu camarada. Como é que você resolve? E vou dizer uma coisa. Fala. E vou dizer uma coisa, que Jesus. Se ninguém trava a minha boca, porque a minha boca é minha. Bem, eu não tenho que encher o saco. Olha o que eu vou dizer. Se a pessoa esconde e a outra esconde, é sinal que querem resolver. Ah, entendeu? Sim. Porque a outra dizer ao outro que fez merda, quando se sente arrependido, não é bom. Não. Não é bom. Ah. Porque quando diz magoou o outro tem intenção logo de magoar. Ou seja, ele quis ser perdoado, mas fodeu tudo. Você me entende? Entendi. E é assim, quando arrebenta, moço, é porque não tem que ser. Ah, entendi. Já passaram aquilo, vão arrumar para outras terras. Claro. Você não se entende? Eu não entendo. É assim que funcionamos. Aham. Ou seja, é melhor às vezes guardar do que falar no momento de desespero ali. Nunca falar. Ah lá. Somente deixar que o outro descubra já nas cidades astrais. Ah, porque... Ou no astral. Aham. Porque o outro que ouve, quando morre, perdoa qualquer coisa. Ah lá. Como aquele que fica, perdoa qualquer coisa. Ah. Entende? Porque a saudade e o amor vence a traição. Assim o Cristo venceu, não foi, moço? Uhum. Então, vamos seguir os ensinamentos dele ou não? Vamos. É assim que é. E esses espíritos que saem do corpo e vêm acompanhar o nosso trabalho e ficam mandando pergunta aqui? Agora tem gente dormindo em outro país. Ah, né? Tem direito. Tem, né? Tem direito. Se interessou? Se interessou, vem e pergunta. Teve a pergunta feita. É, que eu tô aqui para responder. Nasce. Yeah. Tá certo. Porque não é todo espírito que vê isso. Não. Não, moço. Ah, que é isso? Que é isso? Não. Por quê? Aí vira bagunça. Muita. Vira medo. E o Exu não quer transmitir medo. Mas transmitir respeito. Você entendeu, moço? Claro, claro. É isso aí. Quem vê esse trabalho de diálogo com os espíritos e gostaria que a palavra dos espíritos alcançasse mais e mais corações, o que podia fazer? Em primeiro lugar, não ficar ciumento com o trabalho do outro. Em segundo lugar, valorizar o trabalho do outro. Em terceiro lugar, pensar que o outro está sempre para ensinar. Sem lhe cobrar. Porque aí está a verdadeira caridade. Então... Não é assim? Está a verdadeira caridade. Que puta que pariu. Vai dar isso, irmão. Então. Claro, claro. O que leva a pessoa a invejar um carro que alguém comprou, uma casa que alguém tem? As condições naturais, seu moço. O que? As forças naturais? As coisas são naturais. Ah. Porque a pessoa, se não tiver isso, também não evolui. Claro. Entende? Se ela tem inveja, eu só tenho uma coisa. Filho da puta, vai no trabalho para de invejar o outro. Mas ele tem que sentir aquilo para se socar com aquilo e fazer o que está certo. Transformar indignação em ação coletiva. Pode não fazer um diálogo com o espírito, mas pode fazer um diálogo com o amor. Oh. Falar com ele mesmo. Se filmar e pôr no mundo. Pronto. Olha aí que bom. Claro. Cada macaco no seu gato, seu amor. Ou fazer um trabalho numa empresa, né? Todo trabalho é digno. Você vê se sabe o que é trabalho espiritual. Okay. É aquele que alimenta. Oh. O trabalho físico alimenta, tem filho, tem mulher, serve para alimentar. Uhum. O trabalho espiritual deve ser exatamente igual. Não. Quando o ser humano desvirtualiza aquilo, seu moço, quando o ser humano desvirtualiza aquilo, que ganha o dinheiro no trabalho e não pode ganhar fora, está saindo fora daquilo que se faz no plano astral. Eita! Então. Então, moço. Não é preciso trabalhar. Não tem como remuneração as sopinhas. Remuneração? Sim, as sopinhas. Ué. É cobrar. Não é assim. Porque a pessoa pensa, meu amigo, que cobrar é o dinheiro. O dinheiro é uma coisa sagrada que nem todos sabem mexer. Nossa. Você me entende? Sim. O dinheiro é como um carro bom ou um carro mau. Se você for um bom condutor, seja bom ou mau, ele funciona. É. Então, camarada, claro. Para que o ser humano se virtualizar aquilo que no astral se faz? Sabe onde que se pratica a caridade, moço? Onde? No inferno. vem aqui, vem. Vem com a gente, te leva. Tu vai ter um reino maravilhoso. Tem mulher ali para comer toda hora. Olha aí. Essa é a caridade. Nossa. A caridade que o ser humano todo quer. Ah. E olha que alguém que rejeita um espírito. Alguém que o quê? Rejeita um espírito. Rejeita. Rejeita. Ah. Um preto velho, um caboclo, um Exu. Um mestre Jurema está se rejeitando a ele próprio. Está rejeitando a si próprio? A si próprio. Por quê? Porque existe muitos espíritas, quase nas zonas abissais, meu moço, que só veem aquilo que eles têm como salvação da humanidade. Ah. E os espíritos vão lá, querem resgatar, eles não querem. Querem dar a doutrinação. Volta a pau na puta que pariu. Que coisa, senhor. O senhor já foi doutrinado? Doutrinado, tentaram muita vez. Daí? Mas acabei sempre por dar caganeira a alguém. É. Graças a Deus, né? Graças a mim nesse caso. De que forma a gente deve combater a influência do Criador até nas mínimas coisas como é o movimento do corpo? Olha meu cavalo hoje. Disse uma coisa importante. No meu cavalo não, pera. O Frei disse uma coisa importante. Se não dominar os movimentos, vai fazer tai chi. Vai fazer qigong. É, qigong. Porque aquilo que Vossos imensos fazem, só de respeito a vossos imensos. Eu posso baixar no cristão, no não cristão, no batista, no... eu baixo em quem eu quiser. Porque eu vejo que realmente está trabalhando. Não entrar na preguiça. Preguiça. Claro. Você entendeu, amor? Sim. E seu Exu? Vem cá, moça. A gente vê muitas vezes o serviço ao próximo e a pessoa tem interesse de ganhar e daí tira. Ganhar, por exemplo, vamos dizer um cambone. Ele fala assim, não, eu vou tratar bem esse Exu porque ele vai cuidar de mim. É errado pensar assim? Não. Vossa Mercê, quando seu pai chegar velho, Vossa Mercê não irá cuidar dele porque ele cuidou de si. Isso. Qual é a diferença? Fala. Nenhuma. A diferença não está naquilo que se chama intenção negativa ou positiva, mas está naquele que é inteligente ao ponto de saber utilizar as leis da liberdade de expressão. Oh. Roda aí. Seu Exu, fale. Existe essa terrestre que vai se comunicar com a Terra abertamente? Quer que eu diga? Sim. Pode existir. Mas o ser humano tem que ter muito pé no chão. Pé no chão, é? Pé no chão. Em que sentido, seu Exu? Olha, lhe vou dizer uma coisa. Será que não pode ver esse extraterrestre disfarçado de Exu? Disfarçado de preto velho? Será? Porque extraterrestre, meu querido, é igual a você. É um sem terra. Sem terra? Sem terra. Eu sou sem terra. Claro, Exu. Posso ver se você entende o que eu quis dizer? Claro, claro. Espírito extraterrestre, mano. Deus, existe sim. Mas está tudo dominado. Se você ver se está dominado, quem lá está em cima? Quem é que está? Quem é que está livre? Ninguém. Agora, Vossa Mercê, eu lhe vou dizer uma coisa para você. Existe por aí muito espírito mais elevado que extraterrestre. Por aí andando pela Terra? Pela Terra. E não se dá valor? E não se dá valor. O senhor já ficou de cara com um mestre ascensionado encarnado? Sempre. Porque não desaproveita as grandes oportunidades da vida. Mas se ele está disfarçado de ser humano normal, o senhor consegue saber? Até ele não se lança do astral depois. Que é o astral para mim, que domina ele, do baixo ao de cima. Então. Pode ser cego para quem não tem olho. Mas isso tem mais que um. Tem? Não vou dizer qual. Claro, claro. O Exu consegue perceber um mestre ascensionado disfarçado de ser humano normal, que até ele mesmo esqueceu que fosse, de que forma? De que forma? O que ele apresenta, assim? Eu lhe vou dizer uma coisa muito importante. Quem carrega asca, ou depois vai ver Padre Santo dizendo que tem extraterrestre, então que não tem. Que tal? Quem carrega giramundo, quem carrega pinga-fogo, quem carrega tiriri, quem carrega marabô, quem carrega tranca-rua, quem carrega enxurrei e quem carrega enxumangueira, está com extraterrestre. E a mais não sou obrigado a dizer. Toma aí. Assim, como é que o senhor identifica um mestre ascensionado que esqueceu que ele é mestre? Pela cor, meu amigo. Ah. pelo serviço que presta. Ah. Você não sabe distinguir um homem de uma mulher? Sim. Apesar de isso ser difícil. Não é? Mas consegue. Sim. Por quê? Por quê? Porque vê. É. Porque sente. Sim. E de alguma forma eu assim assumo. É. Como é que o corpo astral me vai impedir de ver o que eu quero? Ah. De nada. Entendi. O corpo físico não impede a coloração dele de sobressair. Nada. Nada. Quem sabe onde anda não se casse perde. Quem sabe onde anda nunca se perde. Nunca se perde. Quem acredita que tem guia super evoluído, que quando morrer vai tomar conta de todas as preocupações dele? Tá fodido. Tá o quê? Fodido. Por quê? Porque se esse espírito diz isso na Terra, tá se vanglorizando sobre os outros, moço. Eita. Como é que você quer que se possa dar credibilidade a essa gente? É. Como é aquele que diz, a minha equipe extraterrestre te ajuda. Tá fodido, a equipe do astral larga ele. Que tá, quando ele pede o quê? Que a minha equipe extraterrestre, a minha nave, isso, te ajuda, vai ajudar todos vós. E aí? Aí tá ferrado. Por quê? Porque os guias espirituais da terceira dimensão deixam ele. Ai. Então, se estiver glorizando com outra coisa, moço, que é isso? Respeito é do lado, mas também tem que ser do outro. Então esse povo do astral não é santo. Que santo? Os guia. Que santo o quê, moço? Cada um tem os seus problemas. Os guias? Os guias, sim. Qual é o problema que o guia espiritual tem? Por que ele não pode ter problema, né? Por que não? O problema dele é que quer evoluir depressa. Ah. E não sabe como é que há de fazer. Ai. Falar bem, moço. Todo mundo fala. Mas Deus não quer o som da boca, que é do coração. Que é trabalho. Entendi, tá aí, moço. Porque não, quem não tem coração, não tem trabalho. Ama. Entendeu? Sim. Então, existe guia espiritual assim que é católico e não gosta de muçulmano? Existe. E o contrário também? O contrário também. Fazem seus trabalhos nas religiões, aperfeiçoando aquilo. Depois vão para outras escolas ter estudos das religiões. Para encontrar contrassenso, para encontrar razão, para encontrar futuro. Você entendeu? Sim. Porque se a pessoa não encontra futuro, não encontra uma convergência, como é que a pessoa pode se elevar e elevar os outros? Pessoa é espírito. Como? Não pode. Sabe a vossa mercê que já existe muito católico falando a linguagem espírita. E muito espírita falando a linguagem católica. É. Muitos muçulmanos, tudo aí. Ou que existe um sítio que não está contaminado no astral. É. Existe um sítio, meu amigo. Um lugar, né? Um lugarzinho. Uhum. Que é, aí no Vox falou, e quem quiser que estude, compreenda o que eu digo. Há um lugarzinho que existe entre todas as divisões, tudo aquilo que você vê como dimensão em dimensão, é, e multidimensão. É. Olha, tudo aí tem uma linha ali muito especial. Oh. Aí tudo é harmonioso. Tudo. É um rio. Por isso, quando o espírito se resolve nessa linha vibracional contínua, cheia de amor, ele vem abaixo, o outro está trabalhando, ele agarra. Ele diz, você e eu somos um só, vamos trabalhar. E sabe que há sempre na evolução o princípio feminino e masculino. E você, mercê, depois dele estar reunido, perguntar a eles, quem você é? Ele diz, homem e mulher, mulher e homem. Assentando o que eu estou dizendo. Uhum. É um só. Duas vozes com um só pensamento. E quem tiver coragem para entender isso, que estudo de algo com espírito. Não é assim? Graças a Deus. Roda aí, moço. Então, seu Exu. Fale. Quando eu perguntei sobre a libertação da prisão de Javé, como que o ser humano pode querer resistir à força... Ih, começou. Começou nada. A força... Fale. A força de um criador como Javé. Tem que caminhar com aquilo que eu já li desse moço. Com sinceridade. Precisa não. Com sinceridade. Porque a sinceridade não é um obstáculo. Não é. A sinceridade é uma ferramenta de luz que tira qualquer obstáculo. Veja que a justiça divina, ela vem com três leis simples ou com outras leis simples, que o homem tem que colocar aquilo em funcionamento. Em funcionamento. E olhe, se ninguém souber o que é a sinceridade, faça uma coisa. Seja gentil para todas as coisas. Ah. Sejam elas palavras, homens, coisas, pensamentos, anjos, co-criadores, criadores e Deus Pai gerador. E quem me ouvir, que ouça. Quem não entender, que estudo de algo diz. Demorou. Não, sim. Isso mesmo. Porque não lhe estou dizendo isso porque você me está aqui. Não. Lhe estou dizendo isso porque é o trabalho que você já fazia antes e você me conhecer. Isso. Porque você me conhece pela primeira vez hoje. Isso. Não baixei ninguém aí. Não. Pra quê? Se tem o cavalo para trabalhar. É. Não é assim, moço? É. Soconei o pombo. Quando casa, é pra sempre. Você entende a profundidade disso? Não. Não adianta andar de cavalo em cavalo fazendo bem. Adianta fazer o bem no cavalo que tem e preservar a vida dele e fazer com que a vida dele cresça. Porque se a vida dele crescer, a dos outros vão crescer também, moço. Você entende? Claro. Ai, que caque. Seja gentil para todas as coisas. Porque elas também são para você. Se quer mandar a pedra, o que tem de volta? Uma gentileza, a pedra volta para ele. Não é gentileza? Sim. Porque podia passar para outras pessoas, magoar os filhos da puta, e não vai magoar. A pedra o que faz é voltar para o Criador. Que tal? Que coisa! Ô, seu Exu, fale. Por que que tem religiões que são unidas e tem outras que, havendo a manifestação de um espírito que pode e aconselha a união, e essas pessoas, sobretudo médiuns, que dizem, eu amo meu guia, e aí o guia fala e não ouve, a união entre terreiros não existe, nem o equilíbrio na própria casa, e aí? Quem que é culpado? O culpado é a falsa caridade, porque todo mundo quer ganhar dinheiro, senhor. Faça me entender. A falsa caridade, porque se a caridade existisse aí, todo mundo estava de mãos dadas. Todo mundo. Se fosse a caridade da causa da evolução humana, a humanidade já tinha evoluído, né? Mentira. Está ferrada. Mas se eles se afastam uns dos outros para que ninguém roube os seus filhos. Nossa. Por que que eles fazem isso? Porque tem dinheiro envolvido. Tem sempre dinheiro. Porque se não houvesse dinheiro, houvesse respeito, gentileza e sinceridade, o coração falava mais porque era puro, seu amor. Nossa. Era puto. Não adianta ouvir chute dizer isso, dizer aquilo, que o cavalo dele aí tem que ganhar dinheiro assim, porque olha aqui, tá sujo. Isso é hipocrisia. Porque cavalo que não anda bem, médico que não está bem, é porque o filho da puta do espírito não está bem, tá cheio de psiquismo. Tá cheio de psiquismo? Psiquismo. O que, que é isso? Psiquismo. É. A forma de pensamento. Ah. Você entende? Sim. Que ouve que ouça que não quiser vá pra puta que pariu. Mas pra me entender, veja muitas vezes o diabo de luz. Muitas vezes o diabo? O diabo de luz, meu amigo. Ah. Qual é o diabo? Diabo é aquele que critica. Ah. Diabo é aquele que não valoriza o seu trabalho. É. Porque você nunca desvalorizou uma crítica. Uma casa, um espírito, sempre amamos. Olha aí. Graças a Deus. É a maior prova da sua evolução, é o seu trabalho, o seu discernimento. É por merecer? Não. É porque você trabalha, camarada. Se não trabalhasse, não tinha isso. Nossa. É. Entendeu? Sim, sim. E quando como que é que o seu João Caveira se sente quando numa casa que está indo tão bem, um filho se magoa com o outro e toca fazer um feitiço para derrubar a casa do outro? Vira as costas. O senhor? Vira as costas. Mas e se o Exu daquela casa fosse seu amigo? Não é meu amigo, certamente. É amigo do Caveira, certo de mim. Porque eu apoio coisas diferentes, amigo. O senhor apoia coisas diferentes? Diferentes. Uhum. Porque se houvesse mais controle monetário, se a pessoa requalificasse essa energia monetária, poderia cobrar, todo mundo cobrava, não existia rivalidade, todo mundo visitava todo mundo, todo mundo acreditava em todo mundo, entende? Mas como ninguém requalifica essa energia, é só caridade. É só facilidade. Minha casa é assim. E meu cavalo tem que fazer assim, senão. Que é isso, moço? Isso não é justiça. Porque justiça divina não diz dar o bem aos outros se for da vida do médium. Ixi. Que é isso, moço? Então... Eu não sou apologista disso, não. O senhor não é o que? Ah, apologista. Apologista. Claro. Porque a pessoa, se hoje não sabe lidar com o dinheiro, amanhã vem que come pobre sem abrigo para saber lidar com isso. Para dar valor a isso. Porque então, meu amigo, ele não consegue ter dinheiro e busca a caridade dos outros. Aí ele entende que é melhor trabalhar do que viver de esmola. Entendeu? Sim. Tá certo. Seu João Caveira, agora sim a gente acabou até se estendendo um pouco mais. Fizemos dois encontros com o senhor. Qual que é o conhecimento mais importante desse momento que as pessoas precisariam realmente compreender para se libertar? Assim, moço. Se eu deixar aqui para você me gravar, é porque eu acredito em você no seu trabalho. Sim, muito obrigado. Se essas pessoas que evoluem, ajudem você no seu trabalho, recolhendo você, valorizando você. Não é dando graça, meu amigo. Quem quer crescer, não venha até comigo. Nem sequer me ligue, porque não vai atender. Porque aquilo que sai daqui para aí é vosso. Vão ter com vosso mercê. Porque uma coisa, senhor moço, é que vi conhecer uma coisa diferente daquele que veio pelo estudo, pelo coração, esteve aberto e pode passar a mensagem melhor. Olha daí. Frequentos de algo de luz. Não dê tanta opinião e trabalhe mais. Porque dar opinião não é dignidade. Para julgar o trabalho do outro, todo mundo está preparado, amigo. Para dignidade do outro, todo mundo está preparado. E sabe o que é que acontece, moço? Ah. Essa gente faz isso porque é aquilo que elas mais fazem na vida. Ah. Não é só com você, senhor. É com quem o povo trabalha no bem. No bem. Entende? Desinteressado. Olha aí. É, no começo realmente muita gente disse, é, ele faz isso por dinheiro, por dinheiro. Daí passou uns 2, 3 anos, vieram me procurar que queriam participar. No começo não quiseram participar. E eu falei, graças a Deus. O que mais você poderia dizer? Graças a eles? Graças a Deus. Sabe que eu, como é o trabalho, moço? Uhum. Não sou seu, como de muitos filhos na terra. Isso. Como esse citado de Robson Pinheiro. Uhum. O trabalho é assim, moço. Se faz na calada, no silêncio e na justiça. Quem quer, quer. Quem não quer, que se foda. Você se entendeu? Claro, claro. Porque o médico que está fazendo trabalho não pode ter medo, não se pode sentir rebaixado. Também não ataque, senão vira outro. Também o quê? Não ataque, porque senão vira outro que te atacou. É. Olha aí, vá por Exu, reúna todas as bolas de ataque, meta no saco preto e deixe parado num caminho. Que logo outro vai lá passar para buscar o que é dele. Graças a Deus. E vamos... E vamos falar só um pouco das possíveis críticas que o senhor vai receber. Quem conhece o João Caveira, e o senhor obviamente se incorpora em outros médios, outros João Caveira. Eu não. Não. Já disse isso. Mas não. Outros João Caveira incorpora. Ah, entendi. O senhor só nesse, né? Moço. Você acha que não há Exu para essa humanidade receber? Precisa receber o senhor, né? Você acha que eu vou ter tempo para andar de baixo para cima, de cima para baixo? Cada um tem um Exu diferente. Claro. Mesmo tendo seu nome. Oh. Quantos Manês não há? Quantas Maria não há? Quantos Jefferson não há? Sim. Quantas Alda não há? É. Imensa. Vamos parar com essa confusão de querer que o espírito dele seja melhor que o dos outros. Os Exus vieram para se respeitar. Se o médico faltou respeito, Exu que cuide dele. Eu que tenho a dizer, posso me criticar. Quem me critica, o seu Exu que tem. Como é que é? Quem me critica, o Exu dele que cuide dele. Porque a pessoa vai dizer assim, eu incorporo o João Caveira, ele não se veste assim. Oh, meu amigo. E aí? Eu até podia vir, com todo o respeito, sem camisola, sem isso, sem nada. Eu podia vir assim, estar aqui assim. Podia estar aqui assim, moço. É. Podia estar aqui assim. Ah lá. Podia estar aqui assim. Poder estar aqui assim, que eu não deixaria de ser Exu. É, esse é Exu. Porque o Exu tem que estar igual ao ser humano. Oh. Entendeu? Muitas vezes meu cavalo precisa de mim e me tem assim. Quem não entender, que vá para a escola. Graças eu não tenho tempo para isso. Passa uma mensagem final, seu Exu. Estudem diálogos de luz. Graças a Deus. Louvado seja. Muito obrigado, senhor. Fique em paz. Tá bom. Graças a Deus. Isso é pra você. Oh, graças a Deus. Isso é pra você. Guarde como presente quando tiver estragado dentro e fora. Não é pra tua não, meu amigo. É a minha energia pra você, mas você não esquecer de eu. Graças a Deus. Oi. Tudo bem? Sim. Graças a Deus? Graças a Deus. Já estou assim meio em conexão com ele. É? É, estou ainda. Como é que foi no começo, quando você recebia ele? Você percebia que... Desculpe. O seu sotaque português mudava bastante? Porque ele falou praticamente mais em português brasileiro, né? É. Porque normalmente você entenda uma coisa, você vai no terreiro, qualquer terreiro, mesmo em Portugal, você vai ver esse arquétipo funcionando. Porque é um arquétipo funcionando. Preto velho podia vir sem na linguagem do Brasil. Entenda que o arquétipo se tem que respeitar de tudo aquilo que ele é. Respeito para ser respeitado. Claro. Certo. E há quanto tempo o senhor trabalha com essa entidade? Com essa entidade? Sensivelmente há 5 anos. 5 anos já? Sim. Porque claro. Anteriormente eu tive outros issues. Perdão. Claro. Graças a Deus. Então eu quero agradecer ao senhor de se prestar a colocar o seu aparelho à disposição desse trabalho que ele chamou Diálogo de Luz. Tá, meu tá amigo. Muito obrigado, senhor. Obrigado, eu também. Graças a Deus. Larô Exu! Salve, seu João Caveira! Deu meia-noite na Calunga, a catacumba gemeu. Deu meia-noite na Calunga, a catacumba gemeu. Olha quem vem lá no cruzeiro, João Caveira apareceu. Risca, risca, ponto na folha da bananeira. João Caveira é um...